Rodrigo Brum, Vlad Borges. Campo de batalha cheira a morte. Campo de batalha, a morte cheira mais forte. Só mais um sobrevivente da favela, expressando a verdade de quem vive e mora nela. Sobreviver aqui é necessário, atitude tem que ter, sangue no olho se vacilar. É mais um cruz de absurdos e mais absurdo. Você pode não saber, mas o sistema aqui é bruto e não é ficção, nem cenas de novela. É a vida real, bem distante da tela. Favela é morada de bandido, assassinatos constantes. Todo mundo é inimigo, famílias inocentes. Não tem pra onde ir, infelizmente é obrigada a conviver com isso aqui. São muitos os guerreiros, mas são poucos que resistem. Você não acredita, mas a cena é triste. Aqui todos os dias tem sangue derramado. A morte com você anda lado a lado e não se sabe em quem acreditar. Bandido ou polícia, assassinos em todo lugar. Aqui é só mais um sobrevivente e a ideia é positiva. Não vacile na favela, se tem amor à sua vida, a verdade seja dita. Doa quem doer, quem quiser vai ouvir, quem não quiser vai. Se fosse você, agia diferente, saía dessa vida e procurava ser gente. Mais uma mãe que chora com coração ferido. Está aberta a temporada de caçada, bandido. Nessa caçada é necessário contar sempre com a sorte. No campo de batalha é só cheira a morte. Campo de batalha cheira a morte. Cheira mais forte. Campo de batalha cheio da morte. Campo de batalha, a morte cheira mais forte. Alguém vencerá. É cenas de horror, comunidade sangrenta, argumento de dor. A bandidagem tomou conta do país inteiro, com destaque das favelas no Rio de Janeiro. O crime organizado já não é mais notícia, ousadia de bandido com a ajuda da polícia. Mas em todas as favelas não é muito diferente, bandido se revolta e quem paga o pato é inocente. Eu canto, tu canta, eles cantam, vós cantais. Mas aonde encontrar essa bendita paz que não chega na favela, enquanto o sangue escorre e deixa sequelas? Mais uma vela acesa na janela, mais uma mãe que chora, mais uma sentinela. Já é rotina, deu 6 horas na favela, toque de recolher. Tráfico de drogas, armamentos pesados. A polícia invade e atira pra todos os lados. Entre 10 baleados, 11 inocentes. Infelizmente, nenhum sobrevivente. O povo da favela é iludido com falsas promessas, que compromete a humildade e a dignidade de um povo sofredor, acuado pela dor, distante do amor, perto do terror. Assassinato de bandidos é o X da questão. Capa de jornal, notícia de televisão, não. Irmão, embarque nessa viagem, cancele sua passagem para o inferno, pois a morte existe e não é um mistério. E tanto faz, pra mim ou pra você, um dia ela virá. Acredite, pode crer, mas não queira antecipar. Na favela tem que saber chegar, é necessário também contar sempre com a sorte. No campo de batalha é só cheira a morte. No campo de batalha cheira a morte. Vocês têm boca pra falar, vai ter que ter ouvidos pra ouvir. Rajadas de filosofia, não tô nem aí porque falam de mim. Não sou eu quem vou mudar essa situação. Não sou nenhum Robin Hood, nem muito menos um Lampião. Simplesmente moleque doido e preto cabuloso. Mas tanta violência abala o meu sistema nervoso. Eu fico desnorteado, apavorado e totalmente descontrolado. Realidade da favela, aqui se faz presente, tentando amenizar o sofrimento da nossa gente. Ver o povo feliz é tudo que quero, mas não vejo resultado sequer. Do fome zero, a violência na favela está descontrolada. Muita gente tá morrendo e o governo não faz nada. Brasil, 500 anos de história, se não me falha a memória, não temos muito o que comemorar. A miséria e a violência fazem parte da favela. Já dá pra imaginar que aqui a vida não é bela. Mas ao contrário, no governo é só corrupção. É cobre engolindo cobra e cão comendo cão. Dinheiro na cueca, sem falar do mensalão. Pode ficar com seu dinheiro, não quero um tostão. Eu vou sobreviver morando na favela. Eu vou sobreviver mesmo na miséria, e tenho muitos motivos pra não desistir. Se você quer um exemplo, tá aqui crescendo ao meu lado, me chamando de pai. Eu quero ver ela crescer e quero muito mais. Nem que pra isso eu tenha que contar com a sorte. No campo de batalha é só cheira a morte. Favela, campo de batalha. Campo de batalha cheira a morte. Yeah. Campo de batalha, morte cheira mais forte.